Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 122 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. O perdão oferece tudo o que eu quero. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Queres paz? O perdão a oferece. Queres felicidade? Uma mente serena, certeza acerca do teu propósito e um senso de valor e beleza que transcende o mundo? Queres atenção, segurança e o calor da proteção garantida para sempre? Queres uma quietude que não possa ser perturbada, uma gentileza que jamais possa ser ferida, um consolo profundo e duradouro e um descanso tão perfeito que jamais possa ser transtornado? O perdão te oferece tudo isso e mais. Ele brilha nos teus olhos quando acordas e te dá alegria para saudar o dia. Conforta a tua fronte enquanto dormes e repousa sobre as tuas pálpebras para que não tenhas sonhos de medo e mal, malícia e ataque. E quando acordas de novo, ele te oferece um outro dia de felicidade e paz. O perdão te oferece tudo isso e mais. O perdão permite que seja erguido o véu que esconde a face de Cristo daqueles que olham para o mundo com olhos sem perdão. Permite que reconheças o Filho de Deus e limpes a tua memória de todos os pensamentos mortos, para que a lembrança do teu Pai possa surgir no limiar da tua mente. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Que outras dádivas além destas são dignas de serem buscadas? Que valor imaginário, que efeito trivial, que promessa fugaz que nunca será cumprida, pode conter mais esperança do que aquilo que o perdão traz? Por que buscarias uma outra resposta além da resposta que responde a tudo? Eis aqui a resposta perfeita, dada a perguntas imperfeitas, a pedidos sem significado, a pouca disponibilidade para ouvir, a menos da metade do zelo que poderias dar e a uma confiança parcial. Eis aqui a resposta. Não a busques mais, não acharás nenhuma outra em vez dela. O plano de Deus para a tua salvação não pode mudar nem pode falhar. Ser grato por ele permanecer exatamente como Deus o planejou. Imutável, ele está diante de ti como uma porta aberta. Ele te chama de além do umbral com boas-vindas calorosas, pedindo-te que entres e sinta-te em casa, onde é o teu lugar. Eis aqui a resposta. Preferirias ficar do lado de fora, quando o céu inteiro espera por ti do lado de dentro? Perdoa e sê perdoado. Como dás, assim receberás. Não há outro plano senão esse para a salvação do Filho de Deus. Regozijemo-nos hoje por ser assim, pois aqui temos uma resposta clara e simples, além do engano na sua simplicidade. Todas as complexidades que o mundo teceu com frágeis teias de aranha desaparecem diante do poder e da majestade dessa declaração extremamente simples da verdade. Eis aqui a resposta. Não vires as costas para novamente vagar sem rumo. Aceita a salvação agora. É a dádiva de Deus e não do mundo. O mundo não pode oferecer nenhuma dádiva de qualquer valor à mente que tenha recebido como seu o que Deus lhe deu. É vontade de Deus que a salvação seja recebida hoje e que os labirintos dos teus sonhos não mais escondam de ti que nada são. Abre os teus olhos hoje e olha para um mundo feliz, de segurança e paz. O perdão é o meio pelo qual ele vem tomar o lugar do inferno. Na quietude, ele surge para saudar os teus olhos abertos e encher o teu coração de profunda tranquilidade, à medida que verdades antigas, eternamente recém-nascidas, surgem na tua consciência. O que vais lembrar nesse momento nunca poderá ser descrito. No entanto, o teu perdão te oferece isso. Lembrando-nos das dádivas do perdão, empreendemos a nossa prática de hoje com esperança e fé de que esse será o dia em que a salvação será nossa. Nós a buscaremos hoje com ardor e alegria, cientes de que seguramos a chave em nossas mãos, aceitando a resposta do céu ao inferno que fizemos, mas no qual não mais queremos permanecer. De manhã e à noite oferecemos com alegria um quarto de hora à busca na qual o fim do inferno está garantido. Começa com a esperança, pois alcançamos o ponto de mutação, em que a estrada vem a ser muito mais fácil. E agora, o caminho que ainda temos que percorrer é curto. De fato, estamos bem próximos do final estabelecido para o sonho. Mergulha na felicidade ao começar esse período de prática, pois oferece as infalíveis recompensas de perguntas respondidas e do que resulta da tua aceitação da resposta. Hoje te será dado sentir a paz que o perdão oferece e a alegria que o levantar do véu descortina para ti. Diante da luz que receberás hoje, o mundo se desvanecerá até desaparecer, e verás surgir um outro mundo e não terás palavras para retratá-lo. Caminhamos agora diretamente para a luz. E recebemos as dádivas que nos foram reservadas desde o início dos tempos, à espera do dia de hoje. O perdão oferece tudo o que queres. Hoje, todas as coisas que queres te são dadas. Não deixes que as tuas dádivas sumam da tua vista durante o dia. Quando voltares a encontrar um mundo de mudanças passageiras e aparências desoladoras. Conserva as tuas dádivas na tua consciência com clareza, ao ver o imutável no coração da mudança, a luz da verdade por trás das aparências. Não sejas tentado a deixar que as tuas dádivas passem despercebidas e caiam no esquecimento, mas mantém-nas com firmeza em tua mente, através das tuas tentativas de pensar nelas pelo menos por 1 minuto, a cada quarto de hora que passa. Lembra-te do quanto estas dádivas são preciosas com este lembrete, que tem o poder de mantê-las na tua consciência ao longo do dia. O perdão oferece tudo o que eu quero. Hoje aceitei isso como verdadeiro. Hoje recebi as dádivas de Deus. Citação do dia. Hoje eu deixo ir todas as coisas que não são importantes. Eu não serei afetada por um mundo que ressalta o que não tem significado. Eu reivindico para minha mente a luz da verdade, fazendo dela impenetrável para os ataques do que não é importante. Eu não permito que o meu tempo hoje me desperdice, ou seja, desperdiçado. Eu rezo pela disciplina mental e emocional para notar e agir apenas sobre o que é importante, que eu deixe o resto passar. Querido Deus, por favor, envie seus anjos para guardar a minha mente e manter sob controle todos os pensamentos sem significado. Eu devoto esse dia para coisas significativas e a servi-las com todo o meu coração. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Hoje recebemos as dádivas de Deus. Mil beijos. Até a próxima lição. Tchau, tchau.